Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! É só nessa sexta! Ah, eu fico com inveja desse pessoal que dança com Kinect. Mas é inveja boa. Agora um Sword Granel R$19,90. E esse Mario? Vai ficar nesse lenga-lenga com a princesa até quando? Cogumelo, florzinha ou tanuki, quilo R$6,95. O bolo pode ser uma mentira, mas o setor de hortifruti está uma beleza. Seleções variadas de poções, éteres e elixir a partir de R$8,99. Pra você que tá se preparando pra esse final de semana fazer aquele churrascão, você sabe que eu sou gordinho, né? Mas você é mais. Você tá aqui, ó, aproveitando essa promoção maravilhosa do pão de alho. Olha, mas é só com etiqueta amarela, hein? Vem pra cá. Baixo frente soco, eu gosto de jogos. Eu gosto de jogos! Jogos de diversão começando a sua 148ª edição. Nessa semana, passada uma semana do Disco Ninja, estamos aqui para um episódio totalmente aleatório de reviews. Exatamente, são os nossos reviews da chapa. Eu sou o Ilapso e estou aqui recebendo aqueles que darão o seu paladar acerca de diversos jogos. O Daigo. É, eu. E ele também. Caio Yomodoshi do Estou Jogando. Minion Rollout. Também do Estou Jogando, o Face. Para os ETs de Nova Iguaçu, chama o XCOM. E o nosso ouvinte 01, Cavaleiro Kong. Mais uma vez aqui, um prazer. Nessa semana, vamos às forras com o mercenário mais louco dos quadrinhos. Vamos visitar as fronteiras pela segunda vez, percorrer uma ilha sem vida e enfrentar inimigos desconhecidos depois dos e-mails. Olha só, precisamos nos unir aqui para fazer um anunciado muito importante. Peraí, deixa eu pegar o anel dos super-amigos aqui. Isso aí. Pronto. É anunciado? Pronto. É um comunicado. É um comunicado. Um comunicado muito importante. Como todos os nossos ouvintes amados do Baixo Frente Soco já sabem, Ninja Inimigo está na reta final, na última casa das 12 casas do cara. Vou enfrentar aquele viado peixes. E, meu irmão, depois eu vou salvar a Atena e correr para o abraço. Só que... nessas horas, tá foda, tá sinistro, tá tenso. Então, infelizmente, agora sim acho que rola música de yoga. Não. As chamas do relógio estão se apagando. Por isso eu peço a compreensão de todos vocês, pois, infelizmente, vou me afastar um pouco do Baixo Frente Soco. Vai chorar, ela vai ficar triste comigo, cara. Mais ou menos. Vai ser saudade. Fora isso, tudo bem. Mas estarei aqui eventualmente gravando uma leitura de meio do outro com o meu amigo Ilaps. Não é Ilaps? High five aqui da brodagem. Esse negócio de se afastar é completamente comum, galera. Quando a gente, eu e o Crusher, que na época não era Crusher, a gente tinha lá o grupo de tradução de mangá, aquela porra acabou porque ele tava começando a faculdade e eu acabando. Aí quando a gente pensou em voltar, a gente falou assim, não, faz essa porra não dá dinheiro. Mas aqui não, aqui como a gente tá ganhando dinheiro pra caralho com o Baixo Frente Soco, não tem problema. Exatamente. Que o show vai continuar, pelo menos até eu ficar fudido também. Aí eu não sei o que vai acontecer. Aí fudeu, aí a gente vai ter que pedir. Tipo, uma ajuda da Tanguinha, né? Que tá aí, Tanguinha. Projeto Downloading, todos 41. Falando sério aqui, eu peço desculpas e peço paciência pra todo mundo, mas que eu já volto. Enquanto isso, nós podemos curtir todos os nossos amigos da Justiça aqui contribuindo para o podcast Baixo Frente Soco ser o melhor podcast de jogos e diversão que temos por aí, não é, Lápis? É isso aí, assinem no iTunes. Eu fui ver a indexação de podcasts de videogame do iTunes esses dias. E a gente tá bem posicionado, tá lá em acho que terceiro ou quarto. Olha, não sei se a ordem é aleatória. memória. Ordem alfabética não era, mas... Levando em consideração que na época que a gente tinha 10% dos downloads que a gente tem hoje, a gente tava em primeiro lugar, eu acho que é totalmente aleatório. Mas aí é porque a gente entrava na categoria de new and noteworthy. Ah. Os novos e notáveis. Agora não. Agora a gente tá no meio da multidão. Nós éramos promissores. Jovens promissores. Eram jovens promissores. Agora a gente tem que lutar pra entrar na tabela de clássicos. Entendi. E é isso aí. Facebook, Twitter, Twitch, Champ, vídeo. Aí, o vídeo do Zeldinha tá bombando, hein? Ah, o vídeo do... Cara, eu me divirto com os comentários. Mas me divirto com os comentários. Cara, eu vi um que era um link daqueles toscos que nós desenhamos, tipo, Zelda, por que faz isso? Por que faz isso? Já que a gente tá aqui, então, pra sair de tristeza e entrar num clima de azaração, eu vou ler uns comentários aqui do funk do Zeldinha, os que eu gostei mais. Tem um, cara, de longe o melhor foi uma menina aqui, Catarina Lopes. Não sei se gosto por ser do Zelda ou se desgosto por ser funk. Aí sempre tem a galera dos panos quentes, que o garoto aqui, Anthony Juliano, respondeu a Catarina. Você curtiu a música? Você achou o som legal? Curte! Não é só porque uma música é de determinado ritmo que ela tem que ser considerada ruim mesmo sendo boa. Esse cara, esse Anthony Juliano, com certeza ele é um panda. Ele é preto, branco e asiático. Ele é desprovido de qualquer preconceito, cara. E os outros comentários vão desde boa e isso é uma obra-prima até que podre, que bosta, risos e risos podre. Falta do que fazer igual a merda. Falta do que fazer igual a merda foi genial, cara, certo. E tem um aqui muito bom, Henrique Nakayama. Que porra é essa? Coloquei até no You Repeat já. Então, como já diria o nosso grande Mr. Catilapso, Link, bem de aguinha eponar. Link, bem de aguinha eponar. É isso aí. Sigam funkando, baixopretosuco.com. É isso aí, galera, porque tá faltando coração, o Link quer é pegação. Essa fantástica leitura de e-mails, o catinho do Saci de Patinete, aqui no baixofrentesoco.com. Opa, Saci de Patinete, rumo à parede cheia de explosivos, faço votos em e-mails. Antes disso, vamos pedir a vocês, vamos implorar a vocês, porra, por favor, inscreva-se no canal do Baixo Frente Soco no YouTube, youtube.com/baixofrentesoco, também dê like lá no Facebook e afins, etc, e badabons. Não, é, faça esse favorzinho pra nós aí que tá sendo. No nosso YouTube, você poderá ver, entre outros vídeos, o fantástico funk do Zeldinha, com seus milhares de views e muitos dislikes de fan-haters de Zelda. E bando de nego fresco. E a saga de DuckTales, Uhu, remasterizado, em que Daigo e eu falaremos sobre a deslumbrante crônica dos patos, tanto no desenho animado, quanto nos videogames. Tanto falaremos de Disney, jogos de plataforma como um todo, remakes. Será um glorioso podcast em vídeo sobre inúmeras atividades que cerceiam o magnífico mundo dos jogos de diversão. Porque a vida é feita um furacão, cara. Tem diversão. E aqui é o lugar da diversão. Afinal, nós somos o Baixo Frente Soco. Calma e aí. Essa é a nossa sessão de e-mails, que também utilizamos para dar parabéns para os nossos queridos amigos que completam aninhos durante a semana. E nessa semana, na segunda-feira, tivemos o aniversário do Bode. O Caprino, 25 anos. O Caprino Bode, 25 aninhos. E na quarta-feira, dia que estamos gravando essa bagaça, foi aniversário do nosso querido Rania, que sequestramos, na verdade, Ninja Inimigo, Paraguaia e eu. Sequestramos o Rania para uma magnífica aventura na Casa do Alemão, em Duque de Caxias, no meio da estrada. Perdemos-nos mais de uma vez, porque caralho, 1 milhão de casas do alemão, todos em rodovias, e eu tava levando o Ninja Inimigo pra uma, ele achando que eu tava indo pra outra. Perdemos-nos! O fato é que comemos um magnífico sanduíche de linguiça e croquetes de carne e aquela porra daquele peixe bizarro que nego come na Páscoa, que eu esqueci, bacalhau. Nossa! E tô aqui comendo agora o biscoitinho, que eu baixei aqui, ó. Eita, biscoitos. Biscoitinho pegado da Casa do Alemão, muito bom. Recomendo fortemente, rodovia Presidente Dutra, quilômetro 13. É lá do Rio de Janeiro, tá? Não é lá de São Paulo, não. Sim, não se engane. Primeiro e-mail aqui foi um e-mail enviado pra gente na ocasião do episódio sobre as lendas de videogame, já muitas semanas atrás. Talvez antiguinho até... Antiguinho esse. Há um mês, mas estamos aí devendo e-mail pra caralho. Vamos, porra, vamos, tamo mesmo. Tá tirar foda. O e-mail se intitula O Mito Fálico do Genitor de Pivoto. Versão brasileira AIC São Paulo. Versão brasileira AIC São Paulo. Fala, funkeiros, aqui é o Homem Carne, super forte, super nu, quem entendeu a referência é melhor do que quem não entendeu, né? Você pode procurar Liga de Ação agora e assistir o melhor desenho animado que o Nickelodeon passava. Sempre sofri com esse negócio de lendas de videogame. Acreditava ainda, quando eram uns anos mais inocente, que Lara Croft poderia aparecer nua, que era possível ativar no Driver 2, entre outros. Atirar, né? Atirar. Opa, é isso aí que você falou. Sim. É que eu sou burro. Não. Um que marcou foi que dava pra jogar com o Gogeta Super Saiyajin 4 no Dragon Ball Final Bout. Se não conhece, mantenha-se longe. Ele não é muito bom mesmo, não. Mas veja pior a abertura. Pior que eu vi tantas vezes essa dica sendo publicada em revista. É, mas vejam sempre a abertura do Final Bout, que é uma excelente abertura. Abertura animada. Biggest Fight é muito boa. A maior das tretas. E, que, inclusive, eu, quando gravava Dragon Ball Z em VHS, algumas fitas, eu, em vez de colocar a abertura do desenho mesmo no começo da fita, coloquei Final Bout lá pro final. Excelente. Oh. Excelente, tretuda. Tive acesso a um macete numa revista bem popular que dizia ter mil e não sei quantas dicas e truques testadas e garantidas. Era aquele livrinho da Sun Games, cara. A gente pode falar. É. Me enganei com o slogan da revista mal intencionada e apertei bilhões de vezes os botões ditos, que tinha o toque de sadismo de aperte rapidamente antes de tal tela, que tinha 5 segundos. Esses 15 botões. Até, fatalmente, o CD quebrar-se quando, acidentalmente, joguei o pela janela. Acidentalmente. Defenestrou o CD. Que nem o Jake naquele episódio do Hora de Aventura. Jogou, tá vendo aqui, copo, enfim? Né? Esse é meu copo favorito, cara. Agora não é mais, porque quebrei. Tem que se desapegar das coisas. É muito bom esse episódio. Apesar de ter sido vítima da trollagem, acho que as lendas fazem parte do universo gamer. E sinto falta dessa parte, que talvez só viva para aqueles que tenham muita inocência e boa vontade. Abraços e prossigam com uma boa qualidade. Enviado via fala do genitor de pivoto, que demandou com a penosa da moradora adjacente. Opa! Caralho! É famoso... será esse o final do mistério? É, toda vez que chego em casa, a barata da vizinha... o pinto do meu pai foi jogar a galinha da vizinha. Boa, hein, garoto? Muito boa! Porra, essa foi uma combinação tal, gostei. Só falta colocar aquela foto daquele maluco do século XVI, que é um cara antigo, esqueci o nome, é um nome de francês. Rousseau, né? Não, não é do Rousseau, não é Rousseau o nome dele, não. É um maluco desse aí, que ele tá meio que apontando com cara de garotão pra pintura. Ah, tô ligado. Esse cara é alguém famosinho. Famosinho, mas eu esqueci o nome dele. Eu vou descobrir até o fim da gravação de e-mails, porque tem ele no aplicativo de memes aqui do Android, eu vou olhar agora. Próximo e-mail. Agora é minha vez. Olá, meu nome é Peterson! E esse é o segundo e-mail. E esse é o segundo e-mail que mando pra um podcast. O primeiro foi o podcast Tanguinha, que foi onde eu conheci vocês. Bom gosto, meu menino. Diferente dos demais e-mails que você recebe, esse era para xingar um dos participantes do programa. Como eu não lembro exatamente quem é a pessoa, xingarei a todos. Muito justo. Seus filhos de uma puta, começou bem. Lá estou eu feliz, ela jogando meu LOLzinho, escutando o podcast antigo de vocês quando jogava. Estava tudo normal até chegar na leitura de e-mails, e foi aí que minha ira surgiu. Quando estavam lendo um dos e-mails, um dos participantes começou a falar sobre Guerra dos Tronos, e na época ele estava na metade do primeiro livro. Então é isso que ele fala. Olha, o Nick Cesse do cara é Ned Stark, o nome de um morto. Caralho, vocês fizeram isso? Castro, você não. Senhor da Eternidade fez isso. Você ouvinte começou a ver Guerra dos Tronos, sabe que o Edward Stark morre. Tomou spoiler e se fudeu. Neste momento, meu mundo desabou. Eu até morri no LOL nessa hora. Meu ódio foi tanto que eu cogitei parar de ouvir o podcast pra sempre. Mas o trabalho de vocês é muito bom, então decidi perdoá-los e dar mais uma chance. Mas vão se fuder até mais. Caralho. Foi, cara. Cara, o Senhor da Eternidade já fez muito pior que isso, cara. Ele já deu spoiler de coisa do final do quinto livro, que aí eu cortei. Eu cortei porque achei que era excesso de vacilo. Mas a coisa do Ned Stark, sei lá, tava tanta hype de série, da série de televisão na época, que eu deixei. Eu tomei spoiler disso também, porque o Ninja Inimigo, aquele fudido, me deu spoiler disso e de que o Conan morria também. O Khal Droga morria. É, inclusive, se alguém estiver ouvindo agora esse episódio e não souber disso ainda, tomou spoiler, porque eu não tô afim de editar dessa vez, não. Pra quê? É bem no comecinho. Tipo, se você ainda não viu isso, problemas. É, galera, olha só, tem 5 livros, vai ter no mínimo 10 temporadas da série. Grande coisa que o Boromir morre. Cara, o Boromir morre em todos os filmes dele, cara. Ele só não morre no Crônicas de Sharp, do Cornwell. Nos 20 filmes lá, ele não morre porque é o protagonista, senão ele morreria. Não, ele morreria feio. É, o 006 morre, o Boromir morre, o Ned Stark morre. O cara do... Porra, como é que chama? Aquele Ronin do John Frankenheimer, que tem o Robert De Niro. Robert De Niro, sim. É, ele, cara, ele tá nesse filme, né? Ele morre. Ele morre. E morre. E morre. Ele morre em todas, cara. É o tipo de personagem. Ele... Ah, tem um filme que ele não morre. Acho que é o primeiro filme dele. Ah, não, isso é o Liam Neeson. O Excalibur. É. O Excalibur de 81. O Liam Neeson é um dos poucos filmes que o Liam Neeson não morre também. O Liam Neeson morre direto também. O Liam Neeson é danado também nessa. É. O Liam Neeson faz o Percival, não. Ele faz. Acho é o Lancelot, não? Não, não. O Lancelot é um maluco lá que vira padre, vira monge bizarro no final. É um cara muito louco, muito louco. E tem muitos memes hoje em dia. Eu ainda não achei o rapaz russo. É, não, russo não, francês. Então vai ficar por isso mesmo. Não vou achar mesmo, não. Não vou achar mesmo, não. É, mas eu acho que tem E-A-U-X no final do nome dele, hein? Ducré! Joseph Ducré! Joseph Ducré, porra! É de Ducré. É, Ducré. Ele fica apontando assim, um cara de maneiro. E eu tô fazendo a carinha dele agora, apontando pra vocês e falando que fiquem com o episódio 148 de Reviews na Chapa. E até semana que vem com uma magnífica leitura de e-mails do Baixo Frente Soco. Reviews para vocês! Spoiler, hein? Semana que vem vai ser a última vez que vocês vão ouvir as vinhetas de e-mails e diversão da vida atuais. Então, solta a diversão da vida atual aí, ó. Olha, fui spoilado, porque eu também spoiler. Não sabia que ia mudar. Spoiler! Yokodoshi, o que você estou jogando? .com.br. Pô, eu estou jogando, zerei há pouco tempo, Borderlands 2, que é um jogo que eu achei muito foda, e se você deixar eu vou ficar falando uns 30 minutos só dele. Tá, por isso que eu tô cronometrando aqui, você já tem 30 segundos. Tá bom, quanto tempo eu tenho? 15 minutos. Tá bom. É, tu jogou, Pivô? Tu jogou, Mauro? Eu joguei o Borderlands 1 bem pouquinho, aí fiquei tentando achar as referências a Diablo, que todo mundo me jurou que tinha, e eu acredito, mas não achei. Mas também não fui grande jogador de Diablo, não. É, eu confesso que não é do meu gênero favorito, porque é FPS. Mas eu vi uns streams da galera jogando e achei, deve ser legal jogar com o Mulão. Sozinho, não sei. Eu joguei um pouco do 1 também. Joguei um dia, assim, sei lá, deve ter dado umas 2 horas, sei lá. Alguma coisa assim com a minha namorada, mas eu achei uma merda. Porque, porra, você tem que ficar indo aí... Era um backtrack do caralho. Você ia lá na frente, fala com o fulaninho, pega uma arminha de merda e volta. E eu joguei no videogame e a tela dividida era uma merda. Tipo assim, não era igual o Gears, os outros jogos que eu costumo jogar com ela, split screen. Eu achei muito ruim e eu não, sei lá, não me chamou a atenção, não. Eu via muitos gente, os outros falando, negócio de referência, o bonequinho lá, o robozinho, né? Achei Claptrap, uma puta. Claptrap é fodão, cara. Ele é muito engraçado. O meu problema com o 1 foi que eu joguei, o tempo que eu joguei, não aconteceu nada no jogo. Então. O meu foi esse aí, então. Eu joguei mesmo que o meu, então. O jogo não era problema. E não ajudou muito porque eu tava jogando Mass Effect 2 na época, que é mais ou menos o mesmo jeitão, só que não FPS. Ou pelo menos a impressão que eu tive foi, talvez não tenha nada a ver, mas provável que não tenha. E aí, sei lá, não casou na minha cabeça e não gostei. Aí, morreu o amor. É, os dois Borderlands têm esse problema. O início do jogo é engraçado, o humor é divertido, eu acho, pelo menos. O Claptrap é muito divertido. Só que a jogabilidade é uma merda. Você não tem as skills pra usar ainda. As missões têm isso que o Mauro falou, de muito backtrack, e é bem zoado. Depois que você chega ao nível 5, que você habilita a sua skill, o jogo começa a andar muito melhor. Você já começa a poder teleportar de uma cidade pra outra e por aí vai. Aí melhora muito. Mas tem propósito de você começar assim, pelado e não ter nada? Fica um tutorial gigante? Você aprende alguma coisa ou simplesmente é chato? E isso tá no 2 assim também? Continua assim? Não mudou? É, eu não vi um propósito pra isso, não. Eu achei chato nisso também. É, mas depois que você passa por isso, ele fica muito bom. Eu não entendo o que se passa na cabeça da galera lá. 2K. 2K da Gearbox. Mas, pô, não sei o que se passa na cabeça deles, mas eles são geniais, cara. O jogo em si é muito foda se você conseguir aguentar a primeira meia hora de jogo. O jogo é muito foda. É... Pô, não vou nem falar da história. A história é maneira. É... A história do 2, inclusive, ela é toda conduzida pelos personagens do primeiro. Os personagens que você controlava no primeiro. O que os eu personagens achei muito... eu achei irado. Eu vi esses personagens, eles são bem caricatos. Eu achei essa parada... Isso eu achei muito foda. Eu queria gostar do jogo. Eu até quero voltar a tentar, mas não me anima muito, não. É, eu joguei no single player, né? Eu não joguei com com split screen. Eu não consigo jogar nenhum jogo de split screen, de tiro no videogame. Eu acho uma merda. Mas single player eu gostei muito. Então, vamos lá. Os destaques do jogo pra mim. Primeiro, mundo aberto. E, cara, o mapa do mundo é muito grande. O mundo é muito grande. Ele tem 1 trilhão de quests diferentes pra você fazer o tempo todo. O que você falou que você não percebeu nada de Diablo 2. O que mais tem de Diablo nesse jogo é a questão de ter, sei lá, bilhões de possibilidades de itens diferentes. É looting, né? Tem muito loot. É loot o tempo todo. Loot o tempo todo. E outra parada parecida com o Diablo é o esquema das skill trees, que cada personagem tem 3 skill trees diferentes e cada uma seria um build dele. Então você pode pegar, por exemplo, tem um ninjazinho lá. Você pode pegar o ninja e transformar ele, focar no sniper. Você pode focar em assassinato com a espada dele e por aí vai. Esses builds são irreversíveis, igual no Diablo? Tipo, escolheu o lobo, já era. Perdeu o personagem. Não, isso é uma maneira muito irada, que tem uma maquininha lá. O jogo... O mundo do jogo é muito maneiro. Tipo, você morre, tem uma máquina lá que te reconstrói a partir dos dados que ela tinha de você. Sim. E então, eles brincam com isso o tempo todo. Você pode mudar sua skin, já que você é só dado. Uhum. Então, você muda a tua roupinha, muda a tua cabeça, muda tudo. E da mesma forma, você pode refazer a sua skill tree pagando lá um valorzinho ínfimo. Ele reseta todos os seus skill points pra zero. Quer dizer, todas as suas skills pra zero. Então, os skill points, você vai até lá, 60 skill points pra você brincar. Qual é o plot da série Borderlands? O 2 é uma sequência do 1, pelo que vocês disseram. Até porque a capa tem o mesmo caboclo com a máscara maneira, né? Um Deadpool sem camisa, praticamente. Qual é a da história do jogo, assim, mais ou menos? E o que você achou, Batuta? A história do jogo não é lá grande coisa, não. O 2, ele se passa alguns anos depois do primeiro. Mas, basicamente, tem um vilãozão no mundo. E você tem que acabar com ele, porque ele vai destruir o mundo. E também você quer dinheiro e fama. Mas o grande lance da história... A história tem de tudo. Tem plot twist, tem humor negro, tem humor ácido, tem... Cara, o Claptrap é foda demais, cara. Eu tenho até toquezinho dele. Assim que começa o jogo, ele te acha meio desacordado assim na neve, e ele fala, você é um Vault Hunter? Pô, muito foda, não sei o quê. Então agora você vai ser o meu Minion, e você vai me ajudar a destruir o vilão lá do jogo e tal. Claptrap é aquele robozinho amarelo, não é? Isso, aquele robozinho amarelo iradaço. E é isso. O jogo tem outra coisa muito foda no jogo, easter eggs. O jogo tem easter egg de uma fase do Minecraft, de uma frase do Zelda, tem de Dark Souls, tem de Tartarugas Ninjas, tem de Senhor dos Anéis, tem de Batman, King Kong, Donkey Kong, Rei Leão. Cara, tem muito easter egg na porra do jogo. É muito, muito foda. Isso já no 1 ou você percebeu isso mais no 2 agora? Eu percebi mais no 2. No 1, eu lembro que eu tinha achado uma coisa ou outra, mas eu nem lembro agora o que era. No 2, eu encontrei, sem YouTube nem nada, eu esbarrei com Minecraft, eu esbarrei com Donkey Kong, eu esbarrei com Tartarugas Ninja. Esse do Rei Leão, o que é? Rei Leão é maneiro. Rei Leão são só nomes e personagens e inimigos parecidos. Tem, tipo, Simon e... Uh-huh. E Tumba. Tumba, entendi. É, por aí. O co-op, então, você não chegou a jogar do Borderlands? Eu joguei multiplayer online na PSN. É bem maneiro, só que como eu não tenho headset, não foi tão prático assim. Aham, uh-huh. Mas o modo co-op, ele é um modo história ou é arena? É um modo história e, assim, mesmo sem o headset, achei irado. Eu seria o jogo, inclusive, no modo co-op, com o maior galerão. Aí sempre tem aqueles malucos pro, bizarro pra caralho, que o maluco com um nível, sei lá, 3 níveis abaixo de mim, o cara matava todo mundo rapidinho, né? Também conhecido como o rato do FPS de videogame. Por aí. Ou o cara que tem mouse pra PlayStation também, nunca se sabe. Porra, nem sabia que tinha isso. Tem. Agora você vai querer comprar, né? Não, porra, eu jogo no computador, sou idiota, pô. Mas o que você não gostou, Mauro, do jogo? Cara, pô, eu joguei um, né? Mas eu sei lá, eu acho que eu não sabia muito direito qual as armas que eu tinha que usar, que eu acho que tem muita parada de você pegar a arma e você descarta a arma rápido, não tem uma coisa assim também, cara? Sim. Como tem 1 trilhão de armas possíveis, e o lance é todo loot, então de 10 em 10 minutos você tem que olhar as novas armas que apareceram pra ver se é melhor que a sua e trocar de arma. E nesse 2 ainda tem, tipo, acho que 6 elementos diferentes. Então, na mesma batalha, pra tu matar o mesmo inimigo, às vezes tem que ficar trocando de arma, sabe? Isso aqui. Eu acho que uma parada que eu não gostei também é porque ele é esse esqueminha de RPG, né? Que eu podia dar headshot no cara, foda-se, o cara não morria, né? Eu tinha que encher de bala dele por causa da minha arma, do meu level, sei lá o quê. Se eu desse headshot com uma arma qualquer, não contava headshot, né? Headshot é só crítico. Porque eu tô tirando matar ponto o cara, de vida do cara, né? Não é como se eu estivesse atirando qualquer arma, né? Eu tenho que tirar ponto de vida pra matar o filho da puta, não é isso? Sim. Ele tem uma jogabilidade estranha aqui. Você tá no nível, sei lá, nível 10. Se o teu inimigo for um minion qualquer, um merdinha qualquer, não precisa ser um chefão, chefão estiver no nível 11, todos os teus tiros vão ter uma redução de dano, sacou? Uhum. E se tu tá níveis acima do cara, vai ter um multiplicador de dano. Ah, então tem um, tem toda uma mecânica de RPG a mais, né, por baixo. Não é simplesmente a coisa de ponto de vida e XP e essas coisas bobas, né, que todo mundo coloca e fala que é RPG. Ele já tá mais pendendo pra uma mecânica de RPG mesmo. É um RPG shooter, né? É um role-playing shooter da vida. É, tem todo um esquema de balanceamento com essa parte de nível que eu achei muito maneiro também. E eu acho que o que eu não gostar muito também, eu acho que o co-op no, esse de tela dividida, acho que tipo assim, os caras cagaram e no final, vamos botar essa porra. Porque era muito ruim, mano. Eu jogo muito jogo co-op, assim, sei lá, os próprios Gears, o Arma 2, sei lá, tem mais jogo que eu jogo co-op, assim, e é bem maneiro. É bem dividido a tela, sei lá, você tem os marcadores na tela direitinho, não sei o quê. A tela é dividida no meio? Aquela meiuca assim? É, eu acho que ela é dividida na vertical, se eu não me engano. Aí fica uma merda. Então não fica uma resolução 16:9 pra cada um, né? Por exemplo, Resident Evil 5 e 6 dividem direitinho, fica um pedaço preto até na tela, porque ele bota um 16:9 pra cada um. Então fica aquela coisa porcona, você vê a tela, é como se você visse numa dimensão reduzida, numa televisão menor, né, num monitor de computador em vez de numa televisão de 55 polegadas, mas você tem as proporções semelhantes a do modo pra um jogador, né? No caso, não, né? Aquela tela divididona, estilo Mario Kart do Super Nintendo mesmo, né? Acho que foi isso que me tirou também da parada, assim, tava muito ruim pra jogar. Não era tão maneiro igual os outros. O Gears, por exemplo, eu joguei todos e eles, pra mim, eles fazem bem feito a parada ali de dividir a tela e tal. Mas o co-op offline desse Borderlands, tanto do 1 do 2, não são 4 jogadores não, né? É 2 só, né? É, eu acho que é 2 também. Porque eu só 2 mesmo. Senão ia ficar o bololô na área cruel, olha. Então, Caio, já que você gostou do jogo, eu quero que você, em vez de me dar uma nota pro jogo, me diga quantos dólares numa promoção de Steam de fim de ano vale o Borderlands 2. Faça uma defesa final do jogo aí, porque as pessoas devem jogá-lo e ter paciência pra passar essa primeira meia hora da depressão, conforme você disse. Porra, Steam é foda porque a gente tá muito mal acostumado, né? Então... A gente paga muito pouco no jogo, não é? Sei lá, PS3, por exemplo. Se tiver 20, 30 dólares na PSN, eu já acho que vale a pena comprar. Agora no Steam, se tiver uns 30 mangos, 40 mangos, eu acho que também vale a pena, cara. Mas mangos você tem que gostar. Mangos é real. Steam é real, no Steam é real. É, senão seria mangos. Mangos. O mango equivale a um real, entendi. Isso, o mango é um real, essa é a taxa de conversão. BRL1 igual a MNG1. Entendi. Bom, mas que não assina essa parada, né? Se tu curtir FPS e com essas mecânicas de RPG, assim, ou essa parte de loot, de fazer builds diferentes, e de jogar um jogo com vários easter eggs, porra, o Borderlands é um prato cheio, sabe? Eu vi o pessoal aqui do Baixo Frente Soco jogando no Steam, foram o Senhor Eternidade, o Solid e o Comandante Cobra. Talvez o Pajé também tivesse. Parecia muito maneiro. Eles pareciam se divertir bastante. Mas não sei ainda se é o meu estilo de jogo. Mas eu juro que eu vou dar uma chance a mais pro 1 que eu tenho aqui. Até porque eu tô em chamas esse ano. Tô zerando tudo quanto é jogo. Tô uma máquina de matar. E aí, né, vem um próximo Natal, um Carnaval, um meio de ano aí, né? E o Steam tem aquela maravilha das promoções. Quando tiver 10 reais eu compro. Eu juro pra você que eu compro e eu vou colocar lá no estoujogando.com.br. Eu acho que vale a pena mesmo. E aí você vai jogar o co-op comigo. Jogo? Ah, é. Tem outra parada. Eu não ligo pra isso. Eu como tem a caralhada de jogo pra jogar, eu zero e nunca mais encosto nele. É raríssimo eu comprar algum DLC ou qualquer coisa assim pra um jogo. Mas isso é outro destaque do Borderlands 2, que o replay dele é muito grande. Porque tem a caralhada de build. De DLC, a parte de build de vários personagens com várias builds diferentes. E eles têm um modo tipo acima de nível 20 do D&D, sabe qual é? Sim. Em épico. Sim, epic nesse levels. Nesse esquema. E aí, pô, pode jogar isso durante anos. Mas tá jogando ainda? Tá exercendo ou tá esperando eu comprar? Não, eu tô esperando mais pessoas zerarem no PS3 pra jogar com a galera. Entendi. Então, quando tiver 10 reais no Steam, além de comprar pra mim, eu vou ter que comprar pra você também. Pô, não tem pra Mac. Tem pra Mac, sim, senhor. Ah, tem? Tem, seu mal informado. Tô vendo aqui agora, no Steam, ó. Aí tem a janelinha maçãzinha. Tá certo. Tá, e o senhor largue de ser MacFag e compre um Windows, que é muito bom. Porra, vou gastar 3 mil conto num PC bolado. Tá maluco. Mas o seu Mac roda? Não sei. Então vai, ó. Olha aqui no Can I Run It, porque a gente pode vir a jogar em breve. Mas aí, pra terminar, Gearbox também é muito foda, porque por causa dessa parte dos easter eggs, né, que eles colocaram dezenas de easter eggs no jogo, segundo que eles estão muito próximos da comunidade, a ponto de chegou um cara e falou assim, ó, minha noiva é muito fã de Borderlands e eu queria pedir ela em casamento, não sei o quê. Tem como vocês me ajudarem? Ah, isso eu vi. Porra, eles fizeram o Claptrap, fazer o pedido de casamento, cara. Cara, e ele zoa muito, muito, muito a mulher. É muito foda, cara. Os caras são muito gente boa. Os caras estão de parabéns. Era gente fina, né? Pelo menos a moça aceitou o pedido, né? Suponho eu, porque senão... nem que seja na frente das câmeras, né? Pois é, senão é tenso. Senão é tenso. Senão dá vexame. Mas enfim, parei de falar. Acabou meu tempo. Tempo! Uba, uba, uba, uba, uba. Mauro George, o que você... Estou jogando.com.br, acesse. Eu tenho jogado um remake, né, de um jogo de PC que eu nunca tinha ouvido falar, mas que saiu aí, que é o XCOM Enemy Unknown. Saiu pro Xbox, PlayStation. Deram de graça, tá, na PSN. Tenho aqui, tô só esperando dar a horinha de jogar, e falaram que eu vou gostar muito. Por quê? Porque, pô, é muito bom, hein. É de estratégia baseada em turno ele, e você controla o XCOM, né. O XCOM, você é uma... Você controla uma equipe. Oi? É uma organização, é um, tipo uma CIA, isso, né? É, tipo isso. É tipo uma, igual o cara falou mesmo, tipo uma organização, uma CIA, só que voltado pra assuntos alienígenas, né, na Terra. Você tá dando merda, assim, o cara encontra um ET aí em Nova Iguaçu, aí é o X-Com que tem que ligar, sabe? Entendi. Pera aí, em Nova Iguaçu, entendeu? Onde? Tu é de Nova Iguaçu? Não, não, Belo Horizonte, mas tem, se tiver em Nova Iguaçu, Caxias... Entendi, entendi. Em Queimados, né? Tá cheio de alienígena, cara, tá foda. Não para de aparecer. Tá tenso, cara. Tenso pra caralho. E aí o XCOM vai, né? Me definiram XCOM como uma mistura, e aí você pode me dar a opinião sobre isso, uma mistura de Mass Effect com Gears of War com Final Fantasy Tactics. E aí falaram que eu vou gostar por isso, porque realmente são três jogos que eu gosto pra caralho. Caralho. O Tactics é isso, né? Porque você controla, é por turno, né? Aquele RTS, né? Tipo Command Conquer. Sim. Você realmente joga o seu turno, espera o turno dos alienígenas depois, né? Sim. E no caso, a parte do Mass Effect é porque é maneiro que é moderno a parada, né? Em vez de ser igual o teste, você tem espadinha, escudinho, essas paradas, você vai dar tiro e você consegue... Eu não lembro muito do teste, eu não joguei muito, mas você consegue customizar arma, equipamento. Sim. Conforme você vai evoluindo, você captura alienígena, você começa a pegar a ciência dos caras e usar a seu favor também. E tem toda essa parte de você ter a sua estratégia em combate no jogo, e você tem estratégia também no, na sua base, né? Que conforme você vai fazendo as missões, se você recuperar o alienígena vivo, você pode levar pra base e isso ser analisado, gerar alguma coisa pra você, gerar recursos. Uhum. E você tem que fazer todo esse gerenciamento dos recursos em batalha e no, na parte da base, né? Na parte, e é maneiro se o seu soldado toma porrada lá, na, sei lá, toma tiro, não sei o que, fica lesionado. Aí é tipo aqueles managers de futebol, você tem que deixar o cara lá esperando 15 dias pra depois ele voltar. Então... Até a cara dele ficar rosa de novo. A carinha rosa, sorridente, pulando, né? Então tem as duas frentes, né? Tem a frente de gestão de recursos. Isso. E tem essa frente de batalha. Ah, e tem uma terceira frente, que é a de alerta mundial. Você tem que ficar tomando cuidado com os países, né? É, tem essa parte que você é o XCOM, você não é associado a nenhum país, né? Você escolhe no começo onde você vai montar sua base e só. Mas você tem que proteger o mundo todo, né? Sim. Aí você tem esse tipo de transação, por exemplo. Às vezes tá tudo fodido na China e a China fala, pô, se você me mandar armas, sei lá, me mandar 5 rifles, eu te dou um dinheiro, eu te dou recurso. Sim. Esse tipo de coisa. Você tem que ficar... E é interessante, igual no Tactics também, né? Você é permadeath dos bonecos, né? Sim. O cara morre em batalha, ele morre mesmo. E, porra, e é um jogo que não tem há bastante tempo, né? Hoje em dia esses jogos têm... Esses jogos mais modernos de hoje em dia, você joga um pouquinho, tem autosave, ele vai salvando toda hora, não sei o quê. O XCOM, ele é difícil, se você não... Eu salvava toda hora, no meu não morreu nenhum boneco. Eu salvava toda hora. É jogo pra macho, né? É, porra, é foda, cara. Toda hora tu vai... Você vai, entra na porra da porta assim e tem um filho da puta lá que te dá um ataque e te mata. Levar um e tiro nesse cu. Oi? Levar um tiro nesse cu, esse filho da puta, foi matando a gente, porra. Vai embora do América. Vai embora do América, porra. Faz um, leva dois, porra. Faz um, leva três, porra. Tô envergonhado. Tô envergonhado, pai. Mas eu tô muito interessado em jogar o XCOM, cara, já há algum tempo, até porque me falaram que tem toda essa pegada aí de jogos que eu gostei muito recentemente, então eu tô bastante interessado, tá aqui na PSN, eu tô só, não sei o que eu tô esperando. É, acho que uma das minhas principais como dizer, o principal fator de pé atrás que eu estou nesse momento é que tem cara de ser meio RPG. E RPG é demorado. É demorado igual RPG ou é um jogo que eu jogo essa semana, 2 horas por dia e termino? É, ele é demorado. Eu não lembro muito quanto tempo demorou, mas talvez em torno de 20 e poucas horas ou 20 Sim. horas. Então é um tamanho padrão de jogo hoje em dia, né? É um tamanho... É um pouquinho maior, né? Que esse jogo... É, 11, 12, né? Então seriam dois jogos, assim. É, dois jogos. Porque tinha um jogo nesse estilo, tática, estratégia, etc., eu realmente esperaria o tempo de duração maior, né? Então já teria pensado, já viria com esse pensamento de ser, de fato, 15, 20 horas, né? Não nada muito menor que isso. Mas também nada absurdo nível RPG japonês, então. É, tipo o Xenoblade, né? De mais de 60 horas. É, daí, não, já não tava esperando nada disso, né? Embora eu tô jogando tanto videogame que, enfim, tô parecendo um adolescente. Tá... É maneiro pra... Você vai jogar no PlayStation, né? Eu joguei no Xbox, mas o controle dele, ele é bom pra caramba de você jogar no controle mesmo. Eu já vi até o pessoal jogando online, assim. Sim. Online não. Vídeo do pessoal jogando no PC, mas o cara jogando no controle, que parece que ele foi otimizado pra isso, entendeu? Ele já foi pensado. Sim. Normalmente você pensa em táticas e é meio merda. Mouse, né? Tem que ter uma coisa de mouse, etc, né? É, você já pensa esse tipo de coisa. Que, porra, sei lá, jogar um Command Conquer no controle vai ser uma bosta, né? E pans. Mas ele foi pensado pra jogar no controle mesmo, isso é maneiro pra caramba. Eu tive alguns bugs no meio do jogo, assim, umas paradas meio zoadas às vezes. Sei lá, o cara tá morto, mas tá o corpo do cara flutuando e sei lá. Ah, normal, normal. A minha Lara Croft matou um monte de múmias que ficaram flutuando quando eu joguei Tomb Raider. Não, e isso é foda, porque quando eu lembro de ouvir, às vezes outro ler alguma coisa, outro fazendo crítica, e ninguém reclamou disso. Porque é uma parada tão pequena, comparado com o jogo. Hoje em dia você tem shooter, você tem, sei lá, você só espera que vai ter shooter, futebol. É difícil ter uma inovação, né? Sim. E por mais que não seja inovador, seja um remake, igual a gente falou, tem um Tactics, de jogo que a gente já tá acostumado, mas, sei lá, você é tipo uma surpresa boa, né? Que veio assim, por mais que seja reviver alguma coisa que a gente já tinha, né? Eu até tava pensando que, pô, né? Esse é foda, se viesse mais jogo estilo XCOM, sacou? Mas trazendo outra mecânica, trazendo o que a gente tinha no Tactics, sacou? Não é que seja outra franquia, alguma coisa assim, mas no estilo do XCOM, né? Porque os caras mandaram bem pra caramba, né? Deixa eu te perguntar, XCOM é uma série antiga, desde os anos 90, era uma série já consolidada em jogos de PC, mas aí, conforme o tempo, teve duas versões canceladas aí, até chegar ao Enemy Unknown, que parece que fez um sucesso suficiente pra garantir uma sobrevida, um renascimento, né? De um Fênix na série. Vocês já tinham jogado algum jogo anterior da série? Porque eu não conhecia, realmente não conhecia a série antes de sair esse Enemy Unknown. E não fazia, ou pelo menos não lembrava da série XCOM. Esse atual, ele é muito diferente dos anteriores, do que vocês conhecem? Ou estão no mesmo nível que eu, não sabem porra nenhuma? Eu também. Fala aí, cara. Eu tô nível zero também. Ah, eu também. Pra mim era novidade tudo, assim. Eu tinha ouvido falar, depois que saiu esse, eu ouvi falar também, que era uma série antiga, mas pra mim foi totalmente, a experiência foi totalmente nova mesmo. E eu acho que esse jogo também, ele teve aquilo, né? Que antes ia ser um jogo de terceira pessoa, né? Aí parece que cancelaram o jogo de terceira pessoa e lançaram esse tático. Tem umas imagens, inclusive, na internet, se você procurar imagens do XCOM Enemy Unknown, tem umas imagens assim que parece, sei lá, Gears of War. Cover base e o cara agachado. Eu até cheguei a ficar na dúvida se tinha momentos do jogo que, sei lá, mostram meio que um cinematic com gráfico in-game fazendo uma ação. É, não é nada disso, né? Ou é isso mesmo? Exatamente isso. Ah, entendi. Então, além de tudo, pega esse atributo, né, de jogos táticos japoneses, né, que você marca a ação e depois você vê um cinematiczinho do que tá acontecendo. O CG bolado. O CG bolado. Mas aí, vocês falando esse lance do bug aí, do cara flutuando, uma parada que me incomodou, assim, mas eu ainda acho o XCOM um jogo muito foda, mas que realmente me incomodou foi que, por ser um jogo tático, ele tinha uns bugs menores que me incomodavam muito. Eu já falei isso mais 15 vezes, mas foda-se. Que é, por exemplo, você tá num corner, você tá num canto assim, mirando um cara lá na conchinchina. E aí tu fala, pô, eu quero atirar nele. E aí tu vê o teu boneco atirando pela parede, sacou? Aham. Uhum. Ah, isso dava direto, mano. Porra, isso às vezes era muito zoado. Ou então, você via claramente... Quando deixava ele naquele modo que ele atira quando o cara passa, né? Então isso dava direto. É, tem isso, né? Pro pivoto, né? Tem como você botar... Você tem dois movimentos por cada personagem, né? Sim. Andar e bater. Você pode andar e atirar, ou correr, ou você pode andar e botar ele num... Não lembro o nome agora, mas você coloca ele... Overview, eu acho. Overwatch. Overwatch. Mas aí você tem uma barra de ação que é gasta igualmente pra todas as ações? Como é que funciona? O que que determina o que que eu posso fazer com o personagem num turno? É, então, são duas coisas. Porque se você correr, você gasta as duas barras. Se você andar, você gasta uma e você tem o segundo movimento. exemplo, que é você fazer Overwatch, que é ficar de vigia. Prontidão, né? Fica de prontidão. Isso, prontidão, nome bonito. É, se alguém passar, você atira, tem como você pegar cover pra se esconder só, ou atirar mesmo, tentar atirar no cara. Sim. Aí cada soldado faz esses dois movimentos. Né? Então, você movimenta a tropa como uma coisa orgânica, ou cada soldado tem uma ação diferente? Como é que eu movimento a minha tropa? Cada soldado é uma ação diferente, né? É, cada soldado tem dois movimentos, entendeu? Todo mundo individual. Eu até tinha vezes que eu gostava de fazer, sei lá, pegava dois grupos de três e mandava um pra cada canto pra abrir mapa e ver como é que eram as coisas. São grupos de seis? Que tu morria, né? São grupos de seis que você controla? Você começa, acho que, com quatro ou três, só que aí você ganha uns upgrades pra conseguir botar seis. Ah, mas não varia com a fase mesmo, não, né? Fica fixo em seis e pronto. Isso, depois que tu faz o upgrade com seis, fica fixo. Entendi. E você tem que dar nomezinho nos teus bonecos, mas boneco era tudo boneco do Gears of War. A gente acabava de jogar Gears e eu não queria ficar pensando em nome dos caras. E você pode escolher o país dos caras também, não é uma coisa assim? Não, eles vêm do país deles, às vezes. Ah, já vem pré-determinado isso. Primeiro é o argentino, você começa com o argentino. Que isso, cara. Olha a guerra aos mundos aí, guerra ao mundo. Como é que é a guerra dos mundos? Tudo de novo, essa tipo de Argentina aí. Mas essa parte de nome de país nem afeta nada, não. Ué, sim, mas sim. Ele tem uma parte de classes e... É, basicamente classes, porque você também pode construir um robô, né? Mais pro final do jogo. Mas aí tem um sistema de classe que também é... Não é, mas também não é classe, tipo, ninja, o outro é o berserk, não. É, tipo, um é suporte, o outro é sniper. É mais puxando pra realidade, lógico, né? Sim. Mais próximo do que tem o Mass Effect, por exemplo, né? De novo. É, acho que é tipo o Mass Effect mesmo. Eu joguei um pouquinho do Mass Effect 1 também, não terminei. É, basicamente você tem o cara que ataca de longe, o que vai pra porrada de perto, o personagem de suporte, né? Mais focado em tecnologia, esse tipo de coisa, né? Provavelmente. Ah, é, tem uma parada muito foda. Eu joguei com a minha namorada, ela pegava o sniper e botava lá na frente. Eu falava, tá certão, né? Teu sniper é heavy. Tá sabendo legal, tá sabendo legal. O sniper é heavy, né? Tá certo. Os sniper é heavy. Heavy duty. Então, Mauro, vamos fazer as considerações finais aqui acerca do XCOM, o inimigo desconhecido. Quantos Obamas, ou quantas Dilmas, ou quantos Mangos vale o XCOM numa promoção de fim de ano do Steam? É, qualquer 30 Mangos. Eu gostei do Mangos, que é um Mangos. Mangos é um excelente termo. Pratas. Mangos equivale a pratas. Sim, pratas. É, tem bufunfa também. É. Merréis é um bom termo. Merréis é um bom termo. Não, rapidinho. Só uma parada também. É, acho que agora, em agosto, vai sair o XCOM The Beetle, XCOM The Classified, né? Que teve esse lance do XCOM ter esse de terceira pessoa que foi cancelado, saiu esse enemigo não de estratégia, né? Sim. E parece que os caras viram que tinha muita gente querendo o outro e que fez um sucesso, né? Pelo menos deve ter atingido a expectativa deles, que eles lançaram esse The Beetle, XCOM The Classified, que esse sim parece pra caramba com Mass Effect, né? Que você joga em terceira pessoa, você comanda o pelotão e você dá as ordens. Aparece, pelo gameplay, parece bastante Mass Effect, que você pausa o jogo e manda o cara fazer as ações, né? Sim. É, você pausa o jogo se você for noob, né? Você pode pausar o jogo, mas... Ah, não precisa pausar, não? Não, não precisa pausar. É meio... roubalheira você pausar o jogo. É porque tem um botão que você paralisa a ação e você pode escolher, porque aí você consegue escolher com mais calma, né? Mas é meio... Eu acho meio roubar. Não que eu não tenha... não que eu não tenha feito, né? Afinal, todo mundo tem direito de ser moleque. Mas não é o ideal, porque você pode sempre usar os atalhos pra maioria das coisas que você tem possibilidade de fazer. E aí você não precisaria desse artifício satânico e maléfico. Isso aí é tipo o Tomb Raider, né? Quando você pede pra ver o caminho, né? Você Isso, você tem bons instintos, Lara. Você é uma Croft. Então, 30 mangos é um indicativo de que o jogo é muito bom. 30 mangos numa promoção de fim de ano de Steam, né? Também conhecido como a Era dos 5 reais, tá bom, tá ótimo. Mas não vai não, cara. Qualquer 10 reais vai comprar isso aí no final do ano, com certeza. Então, beleza. Eu gosto assim, a PSN já deu de graça mesmo, agora o Steam tem mais é que correr atrás. Mas eu vou ficar com a minha versão PS Plusinho mesmo, de humilde, que eu já ganhei de graça, porque eu sou um comprador fiel. Eu joguei meu no PS3 e foi muito bom também. Só que eu comprei 2 meses antes de sair na PSN Plus. Se fodeu. pra você aprender a esperar agora e não ir com pressa nesses jogos assim. Comprem. XCOM é muito foda. Comprem o próximo também, que deve ser muito bom. Então agora é hora do jabá. Mauro e Caio, falem de novo um pouco mais do Estou Jogando e por que todos que acessam Baixo Frente Soco deveriam estar lá. Basicamente é o seguinte: você gosta de jogos de diversão? Sim! EstouJogando.com. Ah, não rimou porque tem um falto BR, né? É, pois é. A oportunidade de melhoria, vocês podem registrar o... Na verdade tá registrado, ele vai ser redirecionado, então acessa aí se tu quiser também. Aguardo vocês aqui pra um próximo episódio sobre gamification. Tá fudido, Caio. Agora não, acho irado. Agora você vai ter que me enfrentar, cara. Com Fernando e Diego é mole, fala que é que não presta. Defender essa buzzword aí. Defender, aqui... defender reality de broken. Agora quero ver comigo, meu irmão. Quero ver comigo agora. Tá ferrado. Ouçam lá o o sidequest sobre gamification com participação do Caio. Bom episódio. Só desconcordo com eles. Com eles então, e com o Caio também? É, com todos. Com todos. Desconcordo com todos. O Caio foi o mais sensato ali, mas o resto tava muito oba-oba. Não gostei. Não gosto. Cavaleiro Kong, o que você está jogando? Pois é, comecei a jogar aí o Dead Island essa semana, aproveitando que saiu no Humble Bundle. O Nicho Inimigo me chamou pra jogar e eu joguei com ele, com o Honey, com o Ludobardo um pouco. E tava achando o jogo bem legal. Ele é um jogo action RPG, lançado foi em 2011, então teoricamente até recente. É um FPS de zumbi, né? Você tem que sobreviver numa ilha, você tá ali num resort. Só que o diferencial dele é que ele é mais focado em melee. Você não sai, por exemplo, igual o Borderlands ou o Left 4 Dead, com 30 armas na mão e atirando em todo mundo. É o que eu já ia lhe perguntar, se era um Borderlands contra Left 4 Dead, só que baseado na porradaria manual. É, tem muitas semelhanças, assim, muita gente compara com os dois, só que ele tem algumas diferenças. Por exemplo, eu acho que ele tem mais a ver com o Borderlands do que com Left 4 Dead. Por quê? Porque o primeiro que no Dead Island o mundo é mais aberto, igual ao Borderlands. Sim. Então, assim, você tá naquela área ali, você pode ir pro lugar que você quiser, a hora que você quiser. Não é linear igual ao Left. Segundo lugar, que ele é RPG, então você tem level, você tem arma que você pode melhorar e por aí vai. Também tem árvore de talento. Você tem 4 personagens diferentes e cada personagem tem builds diferentes. Então você pode jogar basicamente de uma cacetada de jeito diferente. No Left 4 Dead, por exemplo, todos os personagens são iguais. São iguais. Muda skin. Também o jogo é movido a quest, side quest, né? Aí também, por isso, apesar de o jogo ter um foco muito grande no multiplayer, de 4 pessoas também, ele dá pra jogar single player de boa também, se o cara quiser. Mas é com certeza bem mais chato. E a história do jogo é assim, você tá num resort numa ilha lá em Nova Guiné e tá tendo uma festa, só que aí o povo começa a ficar louco, meio igual o Last of Us, o povo fica doente lá e tal. E você descobre, você pode escolher 4 personagens e aí você acaba descobrindo que você é imune à infecção. Você é mordido, mas você é imune, os 4 personagens principais. Então você joga ali tentando ajudar o povo da ilha, o pessoal a escapar, a melhorar, a fugir dali, a achar ajuda e por aí vai. E aí a história vai se desenrolando. O Dead Island teve aquela fama absurda quando estava para ser lançado, com aquele trailer que realmente era fantástico. Então ele criou uma série de expectativas absurdas. Criou um hype muito grande mesmo. Mas acho que o sucesso não acompanhou aquele hype inicial, pelo menos. Agora, 2 anos depois que você está jogando o jogo, estamos todos, né? Porque todo mundo comprou esse Humble Bundle. Eu só não instalei ainda. Você acha que o hype inicial, de fato, não foi acompanhado pelo sucesso do jogo por um mero acaso? O jogo merecia, pelo menos, uma atenção maior? Olha, o jogo é bom, mas ele tem jogos melhores que ele. O próprio Borderlands 2 é bem melhor do que ele, e o Left 4 Dead é melhor do que ele. Então, assim, se o cara quer alguma coisa survival horror, Left 4 Dead eu acho melhor. Se o cara quer um RPG, FPS, mundo aberto, Borderlands é melhor. Agora, a questão é, pelo preço que tá no Humble Bundle, você paga, aí tem que pagar acima da média. Agora tá $5.13. Você compra ele, ainda leva Saints Row, mais uma cacetada de jogo, Metro 2033. Isso. Por aí vai. Então, pelo preço, tá compensando bastante. É um jogo bom, mas ele não merece o Game of the Year que ele tem, não sei porquê. Então eu sugiro que comprem, mas sem muitas expectativas. Baixas expectativas sempre fazem do mundo um lugar melhor. Uhum. E como esse Humble Bundle veio bem recheado de coisas. Veio com o Metro 2033, essa edição do Humble Bundle, em que incluíram o Dead Island. Saints Row veio com muita coisa, Rising. Então acho que talvez você pagar aí uns 10 dolarzinhos, não sei como é que o pessoal, qual é a política de cada um de pagamento de Humble Bundle, talvez ele valha a pena por vir naquele recheio. Ele é o típico DVD de $9.99 das lojas americanas, né? Exatamente. Pra levar ele tem que pagar $5.13 agora, então tá compensando bastante. Mas o falar um pouco dos pontos negativos dele, os principais pontos negativos, pode? Claro, deve. Questão dos bugs. Como é natural de qualquer jogo muito grande, tem muitos bugs. Foi engraçado até porque a gente tava jogando, o Ludobardo entrou no jogo com o Miku Ninja Inimigo e o Hania. Sim. Aí de cara ele ficou preso no cenário. Aí ficou ele e o Ninja Inimigo preso no cenário. Se puderam! Se puderam! Estrelinhas do caralho! Pois é, aí a gente ficou uns 15 minutos lá pra eles conseguirem pular de fora de uma grade lá e conseguir sair. Ficaram no armário do Left 4 Dead, né? Invisível. Uhum. Pois é. E outra coisa muito chata que todo mundo reclama é que é muito chato ficar viajando no jogo. O jogo é muito grande, as quests são... Eu acho que as quests foram mal distribuídas, porque assim, você pega a quest, cada um te manda ir num canto do mundo, não tem uma linearidade no mapa muito boa. Dirigir no jogo, você tem um monte de carro espalhado no mundo, só que você só pode pegar um ou outro, e pra dirigir é meio chato também. Falaram que você não consegue dar marcha ré direito no jogo, que você não consegue olhar pra trás. Uhum. Meio que o boneco trava e você fica... E você não tem retrovisor, não tem nenhum artifício, né? Meio que assim. Não tem nenhum botão pra você ver a visão ao contrário, né? Como muito jogo tem. Você vê você veria as costas do personagem em vez da frente. Não tem nada disso, né? Realmente é bem ruim esse ponto. E o pior é que o fast travel do jogo não é muito bem feito, principalmente no multiplayer, porque você tem vários pontos de fast travel, mas pra você dar fast travel, todas as quatro pessoas têm que estar juntas, todo mundo da parte, quer dizer, se for o que quatro é o máximo. Então isso é um saco. Por exemplo, tem algumas quests principais que todas as pessoas têm que estar juntas pra ativar a quest. Mas aí, se tiver quem tiver faltando, a pessoa pode apertar um botão e dar teleporte. Eita. Só que no caso do fast travel, isso não existe. Então, se alguém estiver longe, você tem que esperar o cara chegar perto de você pra dar fast travel. Ou então, se alguém tiver ido sozinho no lugar, outra pessoa não pode pegar o fast travel pra ir onde a pessoa tá. Então, isso fica bem ruim. Eu acho que eles deviam ter até... Porque imersão mesmo, o jogo, querendo ou não, não tem nenhuma. Porque zumbi não é um jogo de imersão. Então, eles deviam ter tacado logo uma bandeira, tipo bandeira do Diablo, sabe? Sim. Que aí ia deixar o jogo bem mais divertido. Mas tem alguma coisa que eles talvez pudessem fazer dentro do que o jogo já existe hoje? Você enxerga alguma coisa que eles pudessem mudar de leve pra deixar o jogo mais atrativo e pelo menos diferenciá-lo de Borderlands, de Left 4 Dead, etc? De modo que pelo menos ele se torne um pouco mais atrativo e dê alguma sobrevida ao jogo? Olha, ele já... O que ele precisa pra ser diferente, ele já tem, que é esse foco nas armas melees, você customizar as armas, você pode dar upgrade nelas, você pode customizar e colocar, por exemplo, choque no seu facão, você pode colocar uma lâmina giratória no seu bastão de beisebol. Tem muita coisa louca que você Parabéns pode fazer. Parabéns ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Nova Guiné, que manteve tudo isso lá na ilha. Parabéns mesmo, hein? Pois é. E assim, a jogabilidade do jogo é bem simples, os gráficos são bonitos, então não é um jogo ruim. Um jogo muito bom mesmo. Tem esses problemas, mas acho que vale a pena ser jogado, principalmente se tiver uns brothers pra jogar junto. Ele tem 9 GB. Eu tenho a opção de baixar esses 9 GB. Eu vou perder 1h30 da minha banda de internet. Você acha que eu devo... Olha, eu acho... Agora que eu já comprei? Procure mais 2 amigos, pelo menos. Se tiver mais 2 amigos, 1 ou 2 pra jogar, eu diria pra você baixar e jogar. Agora, pra jogar sozinho, vai ser meio chato. Entendi. A curva de aprendizado do jogo, pra pegar o jeito do jogo, é pequena? Porque, por exemplo, eu não tive uma experiência boa com Borderlands, porque... Não sei nem se foi... Não é nem uma questão de aprendizado. Eu acho que o jogo demora muito pra engrenar. Eu só joguei o primeiro também, não sei como é que tá no segundo. Mas eu fiquei, sei lá, 20 minutos jogando o primeiro e não aconteceu absolutamente nada. Left 4 Dead não tem esse problema. Você usa 5 botões, começa o jogo, já tá jogando, vai embora e dane-se. O resto é só você aprender a se virar com o que você sabe. Uhum. Mas você saber o que você tem que fazer, você sabe bem rápido. Como é que tá o Dead Island nesse aspecto? Olha, eu acho que ele tá bem simples, porque assim, basicamente pra atacar você usa só o botão esquerdo do mouse. O botão direito do mouse você usa pra atacar a arma, o botão esquerdo pra atirar ou bater com o bastão e tal. Não tem muito segredo. Você vai perder um tempo inicial configurando os botões, porque as configurações dos botões são meio diferentes do próprio Borderlands e do Left 4 Dead. Aí, às vezes, você vai gastar um tempinho ali pra mudar uma outra coisa, mas depois de 10 minutos de jogo, já pegou o esquema todo. Pra gente fazer uma pré-conclusão, esse jogo envelheceu bem, tudo bem que tem 2 anos só, mas é um jogo que vem, a primeiro anúncio dele, eu lembro que tem muito tempo, foi 2006, talvez, na E3, e depois ele atrasou 5 anos. É a empresa do Techland, que fez o Call of Juarez e afins. Então ele teve esse lag aí entre ser pensado e ele ser feito. E nesse lag aconteceram Borderlands, aconteceram Left 4 Dead, claro, tudo isso deve ter influenciado o desenvolvimento dele. Até porque em 2006 não haveria condição de se fazer um jogo como foi feito agora no fim das contas. No máximo que eles fariam seria, sei lá, um Counter-Strike Source da vida. Mas agora, 2 anos depois, e que a gente tem esse jogo bem mais acessível através desse Humble Bundle, você acha que envelheceu bem? Envelheceu mal? Enfim. Ah, eu acho que o jogo tá bem ainda, cara. Porque, que nem eu falei, a jogabilidade dele é relativamente simples, os gráficos são bons, ele tem esses defeitos, mas ele ainda é bastante jogável. Eu acho que compensa sim. Tá bem o jogo ainda. Não é que nem eu tava falando, não é um top de linha, mas vale a pena de ser jogado. Essa sequência Riptide que tem do jogo, vocês chegaram a olhar alguma coisa? Como é que isso se manifesta no, dentro do jogo? É uma continuação mesmo? É, isso aí, na verdade, eu nem dei uma olhada ainda, eu só vi que ele tava no Humble Bundle, mas aí eu vi que tinha que pagar mais que $25 pra levar ele, aí eu nem olhei direito como que tá o Riptide, viu? Pra ser bem honesto. Porque parece que essa continuação dá pra jogar com mais pessoas, né? Ou pelo menos tem 5 sobreviventes. Então, talvez aí já abriria uma versão pra mais um jogador. É, espera-se que eles tenham corrigido os problemas do Dead Island, né? Mas a crítica caiu meio que em cima dessa versão, como já havia caído em cima da outra. Não foi um jogo dos mais bem avaliados pela imprensa e pela mídia que cobre videogames em geral. Tem até algumas notas boas pro Dead Island, né? Giram ali algumas em torno de 7, até 8 em alguns casos, mas tem notas também muito abaixo. A revista Edge, lá da Inglaterra, deu nota 3, por exemplo. E pra essa continuação Riptide, o pessoal também não foi muito bonzinho, não. A média ficou entre 5 e 6. Então, realmente, ele caiu meio que nessa... caiu nessa armadilha de ser muito parecido com jogos já muito consagrados e numa temática já muito batida, e acabou que não deu muito certo. Acho que agora também já devem ter desistido, não deve ter provavelmente nenhuma continuação do jogo. É, pelo que eu tô vendo aqui, realmente é uma sequência do Dead Island mesmo, o Riptide. Depois que o pessoal termina a história e tem mais alguns eventos, aí eles colocam mais um personagem jogável, tem mais armas e por aí vai. Alguns zumbis a mais, mas aparentemente mantiveram bem o mesmo estilo. Agora tem que ver o da nova geração, como vai ser. Outra coisa, esse jogo, ele utiliza uma engine própria da Techland, que é a tal da Chrome Engine deles, que é uma engine que faz tudo que uma engine do Unreal faz, por exemplo, que é a engine mais usada aí. Vocês notaram, ao jogar, ou você pelo menos notou, alguma vantagem de ter usado dessa engine, alguma coisa diferente, algum elogio a ser feito a ela, ou alguma crítica, ou não deu nem pra perceber e parecia uma mesma engine usada na maioria desses outros jogos de FPS? É, deu aparentemente a mesma coisa, mais do mesmo, mas na verdade tem um outro probleminha ali de colisão. O jogo, por exemplo, sua mão atravessa a mesa, a parede, numa boa, você fica em cima de alguns objetos, você atravessa ele, sua perna atravessa e tal. Nesse ponto aí foi bem mais ou menos. Agora, na questão de destruir os membros ficou bem legal. Você corta cabeça, braços, perna, isso aí ficou bem interessante. Talvez tenha um foco mais pra esse tipo de coisa do que, né, outras engines como a Source e a engine do Unreal, etc. Mas no final, Fred, a gente tá nesse episódio de reviews fazendo uma coisa diferente. Em vez de dar nota pra jogo, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quantos Obamas ou quantas Dilmas vale o Dead Island numa promoção de fim de ano do Steam? Ou de meio de ano, tanto faz. quantos Obamas vale? Nossa. Cara, o preço dele, com certeza, pelo Humble Bundle, ele vale a pena. Ele vale mais do que os $5 que eles estão colocando no Humble Bundle. Isso eu garanto. Mas eu diria que dá pra pagar uns 8 Obamas, 9 Obamas, tranquilamente por ele. Promoção de fim de ano do Steam, onde tudo é muito mais barato. R$8 vale? R$8. Uhum. Dois cafezinhos e meio aí numa grande cidade, então. É, R$10, R$15 tá uma excelente. Não, R$10 é muito dinheiro, Fred. R$10 é muito dinheiro. R$10 tá caro. R$10 uma semana de almoço no bandejão. Vale R$10? Se valer, valeu. Ó, R$6,99 então. R$6,99, batido promoção. Se tiver 7 R's aí no, na promoção de fim de ano de Steam, você que não tem Dead Island, segundo o Cavaleiro Kong, tá valendo. Então é isso. Isso. Muito obrigado aí pela oportunidade por poder vai continuar participar jogando novamente. Dead Island ou parou? Não, vou continuar sim. Terminei o primeiro ato, comecei o segundo ali, vou ver onde que isso vai dar. Até quando que eu vou jogar e sem enjoar. Até o saco encher ou não, ou qualquer coisa do tipo. Uhum. Então obrigado, Fredão. Até eu a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Abraço. Você está jogando? Atualmente eu estou jogando Dynasty Warriors, mas como esse negócio é de coisas que a gente já zerou... A última coisa que eu zerei antes do Dynasty Warriors 8, que ainda vai demorar um pouco do meu tempo, é Deadpool! A Piscina Morta! A Piscina Morta, o novo herói favorito de todo mundo que não conhece quadrinhos. Sim, o mais só pedido. Ele é engraçado. É, porque ele é engraçado no filme que ele não fala. Esse que é mágico o Deadpool, cara. O Deadpool consegue. Eu não entendo. Como pode? E aí, Diego, fale-nos desse jogo do Deadpool, que eu joguei meia hora, dei uma parada, porque eu estava jogando DMC, e DMC era melhor, e agora eu voltarei a jogá-lo. Não, estilo de DMC é de fato melhor. Deadpool, o que que ele é? Deadpool, ele simplesmente é um jogo AAA feito pra vender e totalmente genérico, como o próprio Deadpool te diz logo no começo do jogo, que é pra você não entrar errado, não pegar pilha errada. Exato. E o jogo todo se passa meio que na mente do Deadpool. Ele chantageia o estúdio Raimundo a fazer o jogo dele e liga direto pro povo dos developers pra reclamar quando um gráfico fica ruim, quando o inimigo aparece, ele não tava no script, aliás, o script que ele não leu. Enfim, o jogo é uma puta de uma piada. Ele é um bem meta. É um jogo do Deadpool, né? É um Deadpool. Assim, o estilo de ação é bem simples. Você tem dois botões de ataque normal. Você tem dois tipos de armas também. As armas de porrada e as armas de tiro. Você pode fazer combinações entre os dois, sendo que as armas têm ataques fortes e fracos. E o tiro é só tiro, porque não faria sentido ser de outro jeito. Não. Além disso, você tem os ataques especiais, chamam de Momentum Attacks, que são pra você rapar a tela e encher o cu de ponto. Os pontos são importantes também, os chamados Deadpool Points, que é como você dá upgrade nas armas de todos os jeitos, enche o Life Deadpool mais rápido, porque tem isso, ele é feito de papel, apesar dele ter fator de cura. O jogo, ele tem um passo meio difícil de acompanhar no começo, porque o Deadpool apanha demais. Sim. Se você não dá uma upadinha, você vai morrer pra caralho. Tudo bem, não tem essas paradas de continue, é tranquilo. O próprio Deadpool brinca que daqui a pouco ele tá de volta quando ele morre. tem isso. A tela de game over é sensacional. Ele aparece no estado que você deixou ele, fala uma bobagem e some. Tipo, ó, voltei pro jogo, tá? E sem esses upgrades, sem os pontos, você não vai a lugar nenhum, literalmente. E, enfim, é como um jogo de hoje em dia, né? Fácil, mas nem tanto. Então me fala um pouco dessa mecânica de tiro que eu achei uma bosta, mas você defendeu. A mecânica de tiro não é exatamente uma bosta, né? Não, tá. Ela é ruim. Ela é ruim porque ela fode a sua câmera se você ficar com as armas de fogo sacadas. Sim. Fora isso, elas só são legais quando você faz um combo de ganfu, que é como a mecânica do jogo é chamada, que é puxar arma de fogo durante um combo de porrada. Sim. É o que dá mais dano, dá mais ponto. Você pode tirar gente das suas costas, dos seus lados, pode sair atirando loucamente enquanto a porrada rola. É bem divertido. É uma coisa que faltou no DMC até, você poder misturar assim mais livremente. É, no DMC a mistura é mais orgânica, mas ela é, quando você dá um tiro com a arma, é o mesmo tiro que você daria se estivesse usando a arma diretamente. Não tem uma diferenciação entre espada, arma, arma, espada, ou arma, arma, arma, arma, né? É a mesma coisa. No caso do Deadpool, ele gira. Tem diferença. Atira pra trás, dá um canivete de capoeira. Uma coisa que me incomodou, o que me incomodou muito na mecânica de tiro do Deadpool é que, não sei se aí é falta de costume dessa nova geração, do Jonathan, nova geração dos games, que é, não tem cover, você pode se esconder atrás de uma parede, mas, sei lá, não é uma coisa com a qual eu hoje esteja não adaptado, né, mas espere de um jogo quando ele se propõe a começar a dar tiro. Não, mas tem isso, você pode se esconder, mas a galera vai circundar e vai fuzilar você do mesmo jeito, ou seja, não é uma boa você caçar um canto pra se curar. Você tem que matar todo mundo primeiro. Com rapidez e velocidade, Deadpoolidade. E grosseria. E piadinhas de pinto. Peru! Piadinha do peru. Vamos falar então do que importa nesse tipo de jogo, que é um jogo de história em quadrinhos. Então vamos falar do lado história em quadrinhos das coisas. O jogo é um jogo simples, tem uma mecânica bater, hack slash, beaten up, do que se tem hoje em dia, como você vai achar num... Tem um pouquinho de platforming, e isso ficou bem legal no começo. Tem a primeira fase, tem a platforming da escadaria que ele tem que subir. Isso é legal, ele faz umas piadinhas ao longo do jogo, que aliás o grande lance do jogo são as falas do Deadpool. Ele tá sempre sacaneando o que você tá fazendo. O lance do Nolan North. Sim. As três vozes que ele faz, né? O Deadpool e as duas vozes retardadas na cabeça dele, a séria e a monga. É, porque o Deadpool, acho que foi na época do Joe Kelly, se não me engano, né? Foi naquela época que tinha a ceguinha que andava com ele. Estabeleceu-se que ele tem duas vozes na consciência. Uma voz na consciência é uma voz que era escrita com letra datilografada, que era a voz séria, que o Nolan North, que é o mesmo dublador do Drake no Uncharted, e já tinha dublado Deadpool no Marvel vs. Capcom, dubla agora de novo, é uma voz que é tipo uma voz assim, Deadpool, você tem que levar em consideração que ao apertar o botão X você pulará, ao apertar o botão quadrado e triângulo, né? E tem a voz que é a voz escrita em quase Comic Sans, que é uma voz zoada. Que é a caixinha amarela. É a caixinha amarela com letra preta e itálico, que é a voz sacaneante, que é praticamente a voz dele normal. É ele versão voz da consciência. E o Nolan North tá dublando todas essas vozes. E sem parecer. Aliás, você fala com o Nolan North durante o jogo, você liga pra ele pra falar que se ele não dublar o Deadpool no jogo, ele tá fudido, o carro dele vai explodir, vai atrás da esposa. Eu sei onde você mora. Eu sei onde você mora, North. Você mora no Norte? É umas piadas assim. Muito excelente, excelente. O Nolan North realmente é sensacional. A história é a seguinte: o Deadpool recebe o script depois de chantagear o dono da High Moon, né, o diretor da High Moon, e não lê o script. Em vez disso, ele na hora que ele abre o script, ele faz aquela piada clássica. Ah, eu sabia. Palavras, sim, montes dela. Não quero ler palavras. Palavras são chatas. O jogador não quer palavras. Aí ele sai corrigindo tudo que é lado no roteiro e começa o jogo sem ele, praticamente. Sim. Eles criam um personagem lá, um tal barão da mídia, chamado Chance White, se eu não me engano. Acho que é esse mesmo. Sim. Que anda trabalhando com o Sinistro e tal, umas putarias, só que o Sinistro ainda não apareceu e eu tô dando spoiler. Não é spoiler. Ah, foda-se. Jogo Deadpool. Você invade o lugar, arrebenta ele e destrói pela primeira vez como é que chama? O orçamento do jogo. Que por um tempo, na segunda fase, fica com um gráfico de 8 bits e Deadpool acha foda. Apesar de que não era bem isso que ele queria, porque é um jogo AAA, claro. E ele explode a casa do diretor da Raimundo se ele... Não, pra fazer ele colocar gráfico bom no jogo de novo. Aí depois disso, ele é atacado pelos Marauders, pelos Carniceiros. Não, não é Carniceiros não, né? Marauders Carrascos. Carrasco são soldados mutantes sinistros, um bando de clone safado. Deadpool zoa, né? Fala, porra, eu não descolei que nem os vilãozinho melhor nessa porra aqui. Eu vou ter que matar esses bucha mesmo, vamos lá, né? Quais são os personagens Marvel relevantes que aparecem no jogo? A gente sabe do Wolverine e do Cable que estão no jogo. É, o mas... Cable aparece numa viagem de tempo, aliás. Sim. Que ele começa a falar e o Deadpool dorme. O Deadpool só presta atenção quando ele imagina a cabeça do Cable no formato de um taco. Uhum. Tem o Wolverine, tem a Dominó, tem a Vampira, Psylocke. Vampira e Psylocke praticamente não tem falas. Aliás, não, mentira. A Vampira é Dominó. A Psylocke é Dominó, não tem. A Vampira tem porque num certo momento você assume o comando dela, mas não do jeito que as pessoas imaginam. Entendi. É maldade falar porque é um momento muito bom no jogo. Entendi, beleza. Fora isso, tem a Morte, porque não tá completa uma história do Deadpool sem a Morte ou alucinações com ela. Muito boas alucinações, incluindo uma que a Morte canta Crazy do Frank Sinatra pro Deadpool. que mais? O próprio Senhor Sinistro, alguns sentinelas, que você vai parar em Genosha, uma parte do jogo, e só não fizeram muita coisa não, porque tiraria o foco do Deadpool, apesar que você só joga com ele. Sim. Eu não acharia ruim jogar com o Cable agora que nós estamos falando nisso, porque tem ali aquela parceria. Sim. O Deadpool cita isso o tempo todo, fala, ele é nosso melhor amigo, ele só não pode começar a falar. Tem o Blockbuster também, né? Tem o Arrasa Quarteirão, Arco Voltaico e Vertigo, que são os três marauders do jogo, os três carrascos, e só. Não tem mais ninguém. O resto que você mata é clone, pra justificar os inimigos iguais. Entendi. Uma coisa legal do jogo, e isso aí tem que elogiar mesmo, por mais que eu não tenha gostado a princípio da jogabilidade, eu não gostei porque eu cometi um erro, o que eu considero um erro. Você tá jogando um jogo, no caso era o DMC, e aí comecei a jogar um outro jogo pra testar, que é igual, é o mesmo estilo. E é inevitável você comparar. Tava jogando DMC toda semana, fui jogar o Deadpool e aí não gostei. Mas agora que o DMC já passou, o jogo que eu tô jogando atualmente é um Musou, não tem nada a ver. Se eu for pegar o Deadpool pra jogar agora, é um jogo completamente diferente e aí funciona. Fato. Tem muitas referências, é meta tudo. É metalinguagem pra quadrinhos, pra videogame. O jogo começa com o Deadpool sentado no sofá comendo pizza, igual Devil May Cry 3. Tem mais disso no jogo ou foi meio isolado? Não, você pode, assim, essa primeira parte do jogo, você pode ficar no tempo que você quiser no apartamento da Deadpool brincando com as coisas dele. Você pode ir na cozinha, você pode fritar panqueca, você pode encher uma boneca inflável, você pode tocar air guitar, você pode assistir televisão. No caso, quando você assiste televisão, você assiste os profiles dos personagens. Sim, se eu cheguei a ver. Você pode usar o telefone do Deadpool pra aterrorizar a galera da Remun, você pode ligar pro Lon, você pode ligar pra mãe do Deadpool que não existe, você pode abrir a geladeira e tomar uma breja, o Deadpool vai reclamar falando que o fator de cura não deixa ele bêbado. Vai fazer uma porrada de coisa. O apartamento do Deadpool é divertido, apesar de que assim que você faz tudo, você não vai querer fazer de novo. Sim. O Deadpool vai começar a reclamar que quer matar gente e ele vai começar a repetir as falas de propósito. Ah, tem isso também. O Deadpool repete as falas de propósito se você estiver fazendo algo que deixa o jogo travado. Ah, muito bom. Excelente. O jogo foi roteirizado pelo Daniel Way, que é um... que escreveu o Deadpool. Escreveu o Deadpool por 6 anos, né? 60 edições, mais ou menos. É um ele cara sabe bom. Muito bem o que tá fazendo. Acho um cara bom, um cara que escreveu coisas boas aí. Chegou a escrever o Justiceiro... Justiceiro, não. O Mercenário, né? Aquele Mercenário. O Mercenário, chegou a Justiceiro versus Mercenário, ele escreveu muito também. Então ele é um cara que tá acostumado a trabalhar com essa galera meio... Anti-herói, né? Anti-herói, ele né? Ele mexer com sujeira. Ele é um cara sujo. Eu considero ele um bom roteirista, então eu tô comprando a ideia desse jogo, por mais que eu não tenha gostado da jogabilidade, tô comprando a ideia do jogo por ser essa coisa metalinguística. E porque você me disse que é um jogo razoavelmente curto, não é um jogo que você fica, sei lá... Menos de 5 horas tu já fecha a primeira ida, assim. Você pode manter, você pode fazer um new game, mas não tem muito o que fazer, não. Você vai só pelos, como é que chama? Pelos trials, que são legais de fazer, e que rola piadinha, né? Sim. Rola piadinha, tipo, chega a citar Zelda em um deles. E citar RPG japonês, que você tá grindando. Porra. Você quer aqueles níveis, não quer? Daigo, então, na metodologia recém-inventada pra esse episódio de reviews, quantos Obamas ou quantas Dilmas vale Deadpool numa promoção de fim de ano ou de meio de ano no Steam, por exemplo? Eu chegaria a pagar até 40 conto, 40 Dilmas no Deadpool. 40 conto no Deadpool, então, no fim de ano, se tiver custando R$40. Esse é o valor daiguístico pra esse jogo que foi lançado esse ano e é um hack and slash beat'em up, motherfucker, com o personagem da zoeira mais zoão dos quadrinhos de todos os tempos, atualmente. Totalmente da zoeira. Só tem um defeito desse jogo que eu tô percebendo agora, que você não comentou e não deve ter. Não tem a cabeça zumbi, né? Não. Falaram que ele ia entrar, mas acabou que não rolou. Então não sei, isso talvez... foi um erro crasso, cara, porque... Talvez tenha sido tempo, vou entender, né? É, ou é um fator meio importante. Estão segurando aí pra ver se dá sucesso e fazer um DLC zumbi com a cabeça do Marvel Zombies. De porque... fato, aquela cabecinha helicóptero e tal, imagina sair correndo e mordendo o povo. Pois é, isso ia ser legal, isso ia ser bacana. A cabeça do Deadpool zumbi é uma coisa relevante. Acabou de sair um DLC aí de challenges, onde você pode usar roupa de... Como é que chama? De Puff Daddy do Deadpool. Olha só. E você pode usar a roupa da X-Force que surge de sangue, que é uma coisa que não tem no jogo normalmente. É a roupa preta? É a roupa de bop do Deadpool. É. Então é isso, Daigo. Mas é isso. É isso aí. Fica a dica, Deadpool. Vou jogar também. É nóis. Terminar então. Falou. Chegamos ao final de mais um podcast, eu gosto de jogos, com o nosso episódio de reviews. Que, Daigo, o episódio de reviews geralmente vem duas semanas depois do Disco Ninja. Dessa vez, aparentemente, veio uma semana só depois. Uma semaninha apenas? O que será que temos aí chegando, hein? Será que estamos aprontando pra semana que vem, pro nosso episódio 149? Então fiquem aí com a expectativa e aguardem mais 7 diazinhos e na sexta-feira que vem saberemos ou não. Por hora, enviem seus e-mails pra eugostodejogos@chutesoco.com. E, Daigo, tem mais algum lugar pra galera achar a gente? Tem uma porrada, né? Ah, tem o Twitter, que a gente mal usa, tem o Facebook, que é tranquilo, aquele barra baixo frente soco, o arroba baixo frente soco é o nosso Twitter, que a gente não usa, já diz de novo, tem o canal do YouTube, que é baixo frente soco, tem o Twitch, que é barra baixo frente soco, sempre pessoas ali jogando alguma coisa, ou não, de ter que dar muita sorte ultimamente. Mas tamo aí, né? Porra, tamo aí, apoiando. Porra, todo ouvinte do baixo frente soco é maluco, o cara pra ouvir o baixo frente soco, o cara não é bom da ideia. Mas tamo aí, né? Batalhando, porra. Fazer o quê? Esses caras ainda estão aí, porra. E até porque em breve teremos Mestre Splinter e Senhor Eternidade de volta. É uma participação fantástica. Então fiquem ligados porque vem muito mais por aí. Até semana que vem! Até semana que vem, bando de puto. E eu escrevo pro herói, antes que eu me esqueça. Exatamente. Acesse o site do herói.com.br, sempre escrevendo sobre os quadrinhos nossos de cada dia. Fique, você vai na FIC, né? Eu vou, cara. Tá, lógico. Daigo, depois de Daigo na Comic Con, Daigo na FIC. Puta que pariu. Até novembro. E aqui no podcast da semana que vem. Falou.